Felicidade não se encontra numa esquina, felicidade não se encontra no lazer. Felicidade é um estado de espírito, e no espírito só Deus pode mexer. Por isso eu digo, felicidade é Jesus de Nazaré. Felicidade é Jesus de Nazaré. No teu oculto a tua alma pede água, e essa água vem da fonte lá da cruz. No teu oculto a tua alma pede pão, esse pão é o famoso Jesus. Felicidade é Jesus de Nazaré. Felicidade é Jesus de Nazaré. Vamos lá. Felicidade é coisa lá de cima, pois ela vem do Pai da Luz. Felicidade só tem um caminho, verdade e vida estão no nome de Jesus. Por isso eu digo, felicidade é Jesus de Nazaré. Felicidade é Jesus de Nazaré. No teu oculto a tua alma pede água, e essa água vem da fonte lá da cruz. No teu oculto a tua alma pede pão, esse pão é o famoso Jesus. Felicidade é Jesus de Nazaré, eu digo que felicidade é Jesus de Nazaré. É isso aí.